Então pensou que me abateu, que o leão caiu. Falou que era aquilo, que errado era eu. A correria feita pegou a sua parte. Logo depois você agiu de piranhagem. Tava tudo combinado e você tava perdido. Falou que ia pra longe, Bahia de São Francisco. Eu todo confiante, pois o corre deu bom. Poder comprar um carro, no retrátil ouvi um som. Logo de manhã cedo, o celular tocou. Não sai de casa não, estou chegando aí meu bom. Quando eu abri a porta, pegou, me deu um tiro. Levou o meu dinheiro e achou que eu tinha morrido. Estou recuperado por causa do pilantra com projétil alojado. Eu andando no busão, imagina quem eu vejo. De carreta importada, desfrutando meu dinheiro. Que indignação que eu fiquei aqui agora. Mas não esquenta não, um dia chega a sua hora. Fiz minha correria, meti vários assaltos. Comprei a minha máquina, as barra 7 às 24. Um dia vi o comédia e segui o vacilão. Agora sei onde fique o intoque desse cuzão. Fiquei só de campana e vi o frango saindo. Cheio do dinheiro, com a jovem se divertindo. Entrei em sua casa e só tava o caseiro. O amarrei e o tranquei lá no banheiro. Deu 4 da manhã e o vacilão chegou. Eu com a toca na cara e o pilantra se mijou. Falei que era um assalto, pedi a senha do cofre. Tirei a minha touca, ele falou, meu Deus, não pode. Então vira de costa, que se faz, aqui se paga. Só que aqui tu morre, do inferno tu não passa. Aqui não.